E aí, irmão, sossegado? Pode ver, tio. Então, a situação tá foda mesmo, né? Mas cara, só não dá tempo lá fora, viu? Ixi, doido. Olha lá quem tá vindo. É um polícia. Já prepara em quatro. Pô na cabeça aí, vagabundo. O que vocês estão fazendo aí? Nativa no rolê e é assim que tem que ser. Na falada dessa vida eu continuo a percorrer. Até quando Deus quiser, na humildade e com fé. Um peão de vida louca, seja de carro ou de a pé. Lá no céu brilho da lua e na mente ideia certa. Sem intriga com ninguém, curte tranquilo é a oferta. Andando sem muita pressa, melhor é relaxar. Sempre tem rap de quebrada até o dia clarear. Lá na Avenida Paraná vi os loucos só nas doses. De boa, na moral, só pirando sem neurose. Sempre tem várias patricinhas, mas intimar é mó pedreira. Ela só quer saber quanto cê tem é na carteira. Então fico na minha, não sou igual uns e outros. Que se paga de estrela, sem ter um tostão no bolso. É vários barato louco, mas nosso rolê não para. Sempre na atividade, aqui nós tarda, mas não é falha. É a favela, rolê, é assim que tem que ser. Aqui os parceiros tem proceder. Na atividade, na moral, demorou pra se envolver. É a favela, no rolê, é assim que tem que ser. Aqui os parceiros tem proceder. Na atividade, na moral, demorou pra se envolver. Pelo giro na quebrada, pode crer, maior viagem. Liga os truta de responsa, é tudo nosso. É verdade, o rap agora invade os cantos da cidade. Respeito 100%, permanece a humildade. Não vou pagar de lock, tipo, não sou perfeito. Mas aqui não tem pilantra, é só maluco de conceito. Na zona sul da fronteira, na favela, nós que tá. A firma representa e chega pra somaria. Cena milho, sigo a trilha, as essa é a família. Os guerreiros, ponta firme, representa na guerrilha. Na sul, barato é louco, respeito quem respeita. É o certo pelo certo, paga pau, ninguém aceita. Pra que fica pagando de otário com os irmãos? Se aqui, barato é louco e não aceita a conspiração. Melhor curtir de boa, porque essa é nossa cara. Liga os mano, liga os truta, porque aqui o sol não para. Ela, o rolê, assim que tem que ser. Aqui os parceiros tem proceder. Atividade na moral, demorou pra se mover. É favela, o rolê, assim que tem que ser. Aqui os parceiros tem proceder. Atividade na moral, demorou pra se mover. Deus é mais aqui parceiro, é assim que tem que ser. Progresso, prosperidade na quebrada pra vencer. Eu sou favela, na rima, mais um louco da nativa. Aqui mano de garra, nessa levada positiva. Prossigo, persisto no palco, mostro meu dom. Quem curte o rap louco, manda um salve pros irmãos. São chapado, pesado, pode crer, é nós que tá. Nossa quebrada é FDC, ataque sonoro, tá no ar. Na humildade prevalece, aqui só cola os verdadeiros. Sou mais um que não caiu, eu tô firmão na fé guerreiro. Jesus no meu caminho, vou com ele até ao fim. Não dá boi pra pilantragem, muito menos é polvim. Demorou pra se envolver, as favelas que invade. Liga os loucos na quebrada, no casão ou no CIAD. Não importa onde for, o nosso rap é pros humildes. Se for pagar de estrela, melhor aqui não dá palpite. É a favela, no rolê, é assim que tem que ser. Aqui os parceiros vem proceder. Atividade na moral, demorou pra se envolver. É a favela, no rolê, é assim que tem que ser. Aqui os parceiros vem proceder. Atividade na moral, demorou pra se envolver.